Bom dia a todos e a todas. Eu quero iniciar meus cumprimentos aqui. Não dá para cumprimentar a cada um de vocês especialmente, mas quero cumprimentar principalmente os moradores de Cotão, da Vila São José. Meu bom dia, carinho a todos vocês. Todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças que moram nesse bairro, que moram nessa cidade. Cumprimentar meu marido, Gilmar, presidente da Câmara, Donizete, o vereador Igor, cumprimentar o vereador Aguinaldo Araújo, cumprimentar o vereador Dinho, o vereador aqui, o vereador Brian, o vereador Binho, e aproveitar e dizer, Bira, que a nossa equipe já está trabalhando e fazemos tudo para a contorta eletrônica aqui da nossa cidade. Cumprimentar o nosso vereador Paulo Tito, que é vereador, colega, meu de infância. Cumprimentar todos os nossos secretários, tem os que estão aqui, outros estão sentados aí. Cumprimentar todos os que estão sentados, né? E cumprimentar aqui também, o Zé Carlos, o André Chiquita, o Fernando, o secretário Wellington, o Silvano, que é secretário de obras, que vem aqui quase todos os dias, os fins de semana, de noite, para acompanhar essa obra, para acompanhar o encaminhamento dessa obra. Silvano, o resultado aqui é positivo e a linha do povo é o presente que a gente tem. Estou muito feliz. Cumprimentar nosso secretário de Habitação, o Wagner Lula. Cumprimentar a nossa secretária Karina, secretária Renê. Cumprimentar os companheiros do bairro que sempre lutam junto com vocês, que faz parte dessa história de luta, porque em todos os momentos difíceis eles se juntam para ajudar o bairro, para defender o bairro. São todos da sociedade melhoramentos. Quero cumprimentar a todos em nome do Dinho e do Renê, que lutam, estão sempre junto com vocês. Parabéns pelo trabalho, intensa luta. Cumprimentar o Marcelo, que representa aqui a Transpetro. Enfim, dizer para vocês, de fato, o Marcelo falou isso. Não seria possível só por da Transpetro, por conta da lei, da regulamentação e do que passa embaixo dos nossos, do nosso subsolo. O Batão tem uma coisa muito típica que nenhuma outra cidade tem. Ele tem um congestionamento em cima, de caminho, de carro, não sei o quê, e tem no nosso solo, é tudo para lá, tudo para cá, tudo para lá, tudo para cá, e tem congestionamento todo. Então, muito importante esse olhar da Transpetro, muito importante a parceria, porque embaixo tem tudo, em cima do ambiente. E é isso que a gente tem que construir. Alegria para o nosso povo, cidade, espaço, lazer, cultura e educação. E é possível harmonizar isso. Quero também fazer uma sessão especial do que a gente falou de mulher. E alguns falam assim, eu, Bilinha, falou aqui. Falta um ano e pouco para a prefeita terminar o governo. Gente, falta um ano e pouco. Eu estou há 2 anos e pouco. Eu não estou há 30 anos governando Cubatão. Estou 2 anos e pouco. Eu quero cumprimentar uma mulher desse bairro, a Zilda, que foi a primeira mulher eleitadora aqui pelo bairro, da população. E tem uma outra mulher que não sei daqui, mas eu lembro dela todos os dias, desde o primeiro dia que eu conheci. Ela mora aqui na Vila São José. Eu estava fazendo uma caminhada aqui na época, eu estava até com hoje, que é ministro da Saúde, que é o Padilha, andando mais. E uma aluna minha falou, professora, vamos lá conhecer minha mãe que conheceu tanta senhora, preciso conhecer a senhora. E tinha que entrar num caminhozinho, que a casinha dela ficava lá no fundo. E tinha uma multidão, a gente estava fazendo campanha, era uma campanha alegre, feliz, a gente cantava na rua, as pessoas se envolviam. E eu falei, poxa, mas não vai dar, tem tanta gente aqui me esperando. Não, mas não tinha, não tinha, não tinha. Eu falei, poxa, ela insistiu, falei, gente, espera aí, o pessoal brigando comigo agora, que estava um sol desse, depois começou a chover, depois reclamando. Aí, onde que ela foi, onde que ela foi? Eu fui lá conhecer a dona Morena. E eu entrei, ela estava sempre fazendo renda, e eu sempre falo isso. Eu estava num momento difícil, na época, em que eu dizia assim, é difícil ser mulher, né? Porque nós, as mulheres, se o marido reclama do filho, ele olha para a gente e fala assim, tá vendo o teu filho que te deu? Olha só, como é que você educou seu filho? Se assim, gente. É. Quando o filme tem, o pai fala, ah, estou com Deus, minha filha já não é meu filho, né? Em casa, as meninas também falam, olha, os meninos podem sair para passear, jogar bola tarde, né? As meninas não podem, não. Nossa vida é sempre mais difícil, mais curta, porque nós ficamos mais tempo dentro de casa, lavando, passando, limpando, cozinhando, cuidando dos outros, enquanto os homens têm um lado mais livre. Não se vai dizer que esse mundo está igual, porque não está. E a mesma coisa é você é prefeita. Quando eu assumo esse cargo aqui, que é o lado sempre dos homens, e que as mulheres estão ocupando, haja vista que nós temos hoje uma presidente no nosso país, a presidenta Dilma, é um Brasil, é um mundo mudando e abrindo espaço para a mulher, porque nós, ao longo da história da humanidade, não podíamos abrir a boca. O marido falava um dia assim, eu dizia que meu marido, que eu estava decorrendo, se ele fizesse isso comigo, não estava mais não, viu? Já vou avisando, não foi melhor disso. Então, tudo mudou, aí precisa mudar muito mais. Mas a mulher é muito cobrada. Então, nós estamos nesse governo há esse tempo, 2 anos e pouco, o pessoal cobra, né, Bíblia? Cadê isso? Cadê aquilo? Mas as coisas não acontecem assim. Primeiro você vai buscar dinheiro. Eu não vim no primeiro ano, um menino. Tem ganhador aqui que não está aqui, fica gritando aí pela avenida, espalhando panfleto anônimo. Porque assim, quem espalha coisa anônima é porque não tem coragem de falar a verdade. É quem tem aqui estão lá. Até porque quando assim ele põe o nome, toma um processo. E tem que receber processo contra mentira. Então, um monte de receber processo, extremamente, coisa aí, não é assim, então. É prefeita, governa, 1 bilhão e 200 bilhões, milhões de reais, o que ela faz com esse dinheiro? Muito orgulho, devia perguntar o que faz um outro. Por essa série que faz. Que história da cidade do Rio. O transporte é outro. Aquela OBS que a gente pegou estava caindo, não disso. Ah, nossa, esse muro aqui não existia. Os colégios são outros. A pé de meninas, a rodoviária, a prima no ponto de ônibus, a pedral, o buraco. Isso não é muitos anos um pouco? Há 30 anos. Muitos anos um pouco. Aí você tinha que ir na cidade e tinha que começar por andar. E tinha alguns lugares que eram simbólicos, afetivamente para mim. Sim, bem do coração. Que é a Vila São José. Quando eu fazia universidade, quando eu estava na universidade, ainda me estudando, no dia que desceu aquele incêndio aqui, eles deixaram a gente lá no casqueiro. Eu vim direto para cá naquela noite. Era uma menina, perdida no meio da multidão, sem poder ajudar quase nada a não ser chorar. E aqui, nesse local, mais ou menos até esse canto aqui, muita coisa aconteceu. O tempo passou, até agora ali da Vila São José, que é lá de João Ramalho, também simbólica, porque a minha vozinha, que morreu aos 82 anos, que nasceu em Cubatã, filha de cubatenses, ela vinha encerar, ela falava da limpeza da pintura para sustentar os 5 filhos, numa época que se, era muito difícil. E ela carregava uma enceradeira, aquela grande, nas costas, e lá do centro até aqui, para encerar o chão dessa escola. O chão que muitos alunos pisam e o chão que eu pisei como professora para dar aula e foi um momento muito especial da minha vida aqui a Jorge Ramalho. Então você tinha que começar a reformar as escolas por algum lugar. Tinha que escolher uma. Aí eu escolhi a escola do lado da Vila São José, a escola do Ramalho. A escola hoje tem uma quadra coberta, tem uma de acessibilidade, tem elevador, tem sala climatizada, todas as salas têm ar-condicionado, tem mais splinter. E agora, a partir do dia 11 de novembro, nós estaremos iniciando o processo de distribuição de 22 mil notebooks para todos os alunos da rede municipal de Piracicaba. E aí, não tem nenhuma outra cidade no Brasil que isto. Significa, Bilão, que para chegar a isso aí, nós trabalhamos bastante. Não é prefeita sozinha. Esse governo inteiro, que muitas vezes vocês não conhecem, vem pelas ruas, são essas pessoas. Quem está nas secretarias, são os vereadores, são as lideranças de bairro, são essas pessoas todas trabalhando e cobrando, exigindo e tal. Quantas vezes me viram pelas ruas parando obra, marcando obra, fazendo um monte de coisa. mas foi ao longo desse tempo que a gente foi construindo o que nós temos hoje. E queria dizer para as crianças que vão receber o netbook que eu sei exatamente por onde vai começar. Dessa vez eu não intercedi, porque o pessoal me chama puxa-saco daqui, então eu não falei nada, não sei onde vai começar, eu falo isso. Vão receber 22 mil netbooks. Mas não é um computador que está na carteira e o aluno usa de manhã, deixa ali, aí tudo à tarde, usa, deixa ali, entra da noite, não. Ele vai pegar aquele netbook, ele vai para a casa dele, ele vai estar para o pai, para a avó, para o vizinho, ele vai usar a internet, ele vai conhecer o mundo. Gente, nós não estamos olhando para o dia de hoje, nós estamos olhando lá para frente, projetando com o batom para o mundo. Não vai ter mais, vai chegar um dia que as empresas não vão mais dizer assim, não contratem o Cubatão porque vem gente qualificada. O povo de fora vai vir assim, eu vou ficar lá em Cubatão porque desde que tem 7 anos as crianças mexem no computador, sabem entrar na internet, sabem mexer na impressora, e é lá que eu vou buscar trabalhadores com habilidade na tecnologia para esse mundo moderno. Essa história que a gente está mudando na nossa cidade. Entregamos o Parque Minas no domingo passado. Foi uma alegria imensa. E alguns ainda tiveram que reclamar. Caramba! E ele entregou tudo. Desculpa, a gente devia ter feito com o Lorimar, que ele quer dar mesmo, né? Mas é mais ou menos assim, Lorimar. Caramba! Por que eles têm que ficar tudo junto? Por que, gente? Então, eu entendi. Por quê? As obras estão prontas, a pista de skate está pronta, negócio que o pessoal tem que doar, o algoritmo está pronto, o tironesa está pronto, o pregão está pronto. É justo ficar fechando enquanto o povo tem nada, só para esperar o resto da obra. E não tem uma parte esportiva. Mas lá, e aí, aqueles confrontos que ficam dizendo a prefeitura, eles são 5 milhões lá. Se eu tivesse gastado, eu diria, fez muito bem, porque antes ninguém via os 50 milhões. Mas não é 50 milhões, o parque foi licitado e ficou com 19. Esqueci, tá? 19 e não 50, como mentem nos papéis, né? Mas, além do parque, lá vai ter cinema, teatro, viu, Lorimar? Teatro lá dentro. Porque é um teatro há 20 anos que a senhora entrou, está ali, né? Para eu resolver também o problema do teatro. Que agora eu estou começando a resolver, vou transformar um equipamento de saúde para complexo na saúde ali. Então, começamos a expressão aqui no teatro. Mas lá no teatro, cinema, praça da alimentação, já tem espelho d'água. E não é tudo coisa que é preciso, que o pessoal que escreve anônimo, escreva, permite para o povo. Lá vai ter uma creche, uma pré-escola e uma escola de ensino fundamental dentro do parque. Então a criança vai aula, ao mesmo tempo vai ter música, teatro, dança, esporte, lá dentro. E voltando aqui para a nossa praça, esta é a primeira praça da cidadania. Esse é um projeto do Brasil inteiro, é um projeto do governo federal, que começou com o governo Lula, continua com o governo da Dilma. Essa é a primeira praça da cidadania de Cubatão. E nós vamos construir, ao longo do tempo, uma praça em cada bairro da nossa cidade. Cubatão merece. E merece equipamento e qualidade. Como o Maldir falou aqui, tem espaço para criança, para idoso, para jovem. E é simbólico aqui para esta cidade. E agora eu volto, porque eu vou parando. Eu volto no namorando quando eu entrei lá na casinha dela. Ela estava fazendo a renda. E naquela época estava uma chação danada, tem candidata a isso, candidata a aquilo. Aí eu entrei, ela estava fazendo uma renda, cumprimentando, elogiei, conversei com ela. E não vai fazer renda. Aí ela disse, como é que você está, minha filha? Eu falei, bem. Bem chateada, porque o pessoal gosta de ficar. Como consegue combater o bom combate, que é o combate de ideias, de valor, da sociedade que a gente quer, é um enfrentamento baixo. E quando a gente é mulher, a gente sofre muito. Então, naquele dia eu estava muito triste naquela hora. Ela olhou para mim e falou assim, minha filha, não liga não, minha filha. Ah, o povo. As pessoas têm língua, minha filha. E língua não tem osso, não. O povo. Se as pessoas falam o que querem. faz aquele calor em cima, sabe o que a gente faz? Liga a mão, minha filha. Aí eu olhei para ela e falei, puxa, amor, a senhora é um exemplo dessa sua idade, dessa perseverança. Ela falou, Márcia, eu sei que todos os dias, faça chuva, faça sol. 5 horas da tarde, eu sei que começo a fazer minha vida. Eu falei, a senhora é um exemplo. Como é linda essa sua vida. Aí ela respondeu para mim, pena que eu não vejo. Mas como a senhora não vê isso ainda? Eu estava tocando na rede, ela é vermelha e tem uma corzinha branca na lateral. Aí ela falou assim, por que você é cega? Porque ela não enxerga. Ela não enxerga, ela não enxergava. Aí eu saí dali da casa dela, eu tenho o direito de reclamar da minha vida. E dar um exemplo de vida com tanta postura e com tanta sabedoria. Esse dado é simbólico para mim, muitas coisas. Então, André Moreno, não sei onde está agora, eu guardo no meu sal um exemplo de luta, de garra, de persistência e de perseverança. E na mesa aqui, parabenizando o Dário e dizendo a vocês, é difícil, mas é com muito orgulho nós podemos, que nós estamos governando a cidade. É muito bom de poder governar assim, olho no olho das pessoas, e do carinho e o respeito das pessoas. E é isso que nós temos. É o meu coração que eu coloquei em cada coisa que eu fiz, que o governo fez. É o nosso coração. Por isso é a escola mais bonita, por isso é o melhor transporte, por isso é a praça mais bonita, por isso é o maior parque público da Baixada Santista em Linas, por isso que tudo a gente fizer vai ser cada vez bonito, lindo, como o nosso povo merece. Que Deus abençoe a todos, que essa praça traga alegria, felicidade, paz e muita bênção a todos vocês.